Olá, bom dia, continue a aproximação, aguardando que está livre. Quatro, três, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 62. Alfa Juliette 62, chegou o 99. Cheque trem livre, pouso na 10, venta de 100 graus, com 8 graus. Disposto, 8, 0, 3. Salvador, aqui é o Golfo Tango Mike, me escuta. Golfo Tango Mike, prossiga. Tango Mike, pedindo autorização para a posição 10, saindo da posição remota 12. Mantenha, me escuta e aguarda. Você escuta. 3201 no visual com o tráfego nacional. Após o pouso do mesmo ali, mantenha pista 10, está 3201. Com 715 autorizado LS. 715 autorizado LS, Samaná estabilizado, gol 975. Alô 04, no céu agora às 4h30, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette 08, são 8 da manhã. Decolagem da 10, venta de 1910 graus com 8 nós. Geral 9970, reduza para 250. Gol 1897-1013 é o ajuste, prossiga para 2000, sem restrições. 2000.897.1. Bom dia, é o TAN 31. Uma informação eco para autorização. Cópia. Confirme, TAN. Uno, sinal 9 para a cópia, por gentileza, TAN. Salvador, bom dia, o 3171, informação eco, autorização Guarulhos. 3171 no Proscop. Pronto. Então, 3171 no Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, pós Leda, direto Wildes, controle 119, decimal 8, funciona 5544. Na 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, pela El Peruísque 50, a saída da El, Leda, após Leda, direto Wildes, 6198 a controle, 5544 a transponder. Fechamento correto, chame pronto para o acionamento, então 3171. Camarada. Ao 9970, vetoração para sequenciamento, esquerda 0190, desça para 3000, está limitado pelo localizador. Boa, 3000 limitado pelo curso. Afirmativo, agora número 3 para pouso. Tango Bike? Afirmativo, Golf Tango Mike. Por gentileza, chama o solo 121 decimal 9. Vai ser no copê? Solo em 121 decimal 9, por gentileza. O Bruno está em contato, radar, após, ou melhor, pode girar à direita agora e vou ir direto Leda. Leda, obrigado, 320. Bruno 715, bom dia, tráfego já avistado, altímetro 1013. Já baixada travada? Meu Matheus, baixada travada, 1013. Repouso, pista no zero, vento no 20 graus, com 08 nós. Repouso, Bruno 715. Torre Salvador, Golf Tango Mike, na escuta? Prossiga, Golf Tango Mike. Solicitação do remota 12 para a posição 10 do Finger. Sideral 9970 vai cruzar o localizador. Alterna para a falha de complicações, Simbra Magnética 120. Copiou o Torre Salvador? Sente, o Golf Tango Mike copiou a torre. Solicitação de reboque da posição 12 para o fim de 10. Imativo, para essa autorização. Chame o solo em 121 decimal 90, por gentileza. 121 decimal 90, positivo? Afirmativo. Salvador, é o Golf Tango Mike, na escuta? Golf Tango Mike, autorizado reboque da remota 12 até o portão 10. Positivo, em andamento. Confirmo quando termina. Direita pro A130 para o localizador, da pro 130 desça para 2000, livre aliança e aguarde transferência. Max 3171. 71 no localizador em aproximação, redução, cheque para repouso, torre, frequência 1186. 386, gol, 1897. 1715 no solo 53, livre à direita, estima solo 219. 219. 2 Salvador, bom dia, gol 1897. 1897, bom dia, já embaixo travado, visual com campo? Afirmativo, baixar travado, visual com aeródromo. Aguarde apenas a pista livre, altímetro no 03, 1897. Ok, B3, aguarde a pista livre, 1897. Salvador, muito bom dia, com 1715. 715, bom dia, táxi via Alfa, informante da Juliette para ingresso para o principal. Alfa, informante da Juliette, 1715. 3201, no chame Recife, a frequência é 125, Ana. 25, Ana, 3201. O 1897 em pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 109, 120 com 10 ao vento. Livre pouso, gol 1897. Segue para pouso, chame a torre 1986. Sim. General 9970, bom dia, estabilizado. Estimativo sideral 9970, altímetro no 013. Reporte passando marcador externo, baixar travado, visual com campo. Bravo, autorizado LS. Baixo externo, trem baixo checado, sideral. Afirmativo, visual com campo? Afirmativo. Gente, agora apenas a pista livre. Para o táxi 175 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Se autorizado, até o ponto de espera, via Juliette Alfa, não posso esperar a torre 1 decimal 6, bom voo, tanto 3171. Juliette Alfa, não posso esperar 286. Paulo Salvador, bom dia, gol 1897, Levan. 1897, táxi via Alfa, informante da Juliette para ingresso, parte principal. Alfa vai reportando da Juliette, gol 1897. Aproximando da Juliette, gol 1715. 715, sede passagem ao R2 da TAM, faz ingresso portão 2 a critério, Juliette ou Índia. Gente, da passagem ao Airbus da TAM, ingresso no 02, gol 1715. Alfa Sorte Brasília 322. Lab 5722, pronto para copo? Afirmativo. Brasília 320 aprovado, peso Luno 7 aerovia, decola no zero, curva direita, subida gole, transição ofito, controle 199.8, aciona 5556. Treinamento correto, chame pronto para acionamento, F5722. Bom 897, portão de destino 04. Portão 04, nós estamos certo. Liberal 9970, no solo 59, direito, 1219. Geral 9970, táxi livre 43. Ah. Um cheque trem, torre 1186. 186, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, Alfa Minha Brava. Alfa India Brava, reporte passando marcador externo, baixada travada, visual com campo, altímetro no 0 no 3. E 3, reportarei Alfa India Brava. Salvador, San 3171, pronto, ponto de espera, bom dia. San 3171, mantém o ponto de espera por empresa, já tem um 727 na Sierra. Guardando. E travou, filha brava, final curta. Estimativo livre pouso no 0, no 20 graus com 07 nós. E pouso, filha brava. Cantre 171 no visual com 727 na curta. Visual. Após a passagem do tráfego ali, mantém capoeira no 0. Após a passagem do tráfego ali, mantém no 0. Desça para 7013, chegada a ponte, vou na Lagoinhas. Gente, bom dia. 253, gira à esquerda, Rui Bom. Zero, bom dia, pronto, cópia. 3890, Recife, nível 330 aprovado, decola no zero, curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5561. Autorizado nível 330, comando zona de voo, decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Pouca, Caju, 198 com controle, aciona 5561, tá 3890. Pronto, tá 3890. Reportado, obrigado. Salve Salvador 01. Que é bravo, bom dia, táxi livre, parte 3. Controle, meu cordial, desça para 8000, ajuste 1013. 8000 com 1013, 353, no meio. Zona 53 está a este de Alagoinhas, reautorizado para 5000. Salvador, o 3597, com informação, ponto 7. 3597, ciente, desça para 9013, chegada a bomba. É 3107106, decola 198, controle, bom voo. Obrigado. Controle, bom dia, tá 3171. 3171 é o controle, meu cordial, contato radar, gira direita, Rui Leda. Direita, Leda, 3171. Desça para 6000. Canto para 6000, 103.16. Opa, 31, corrijo, 3517. Desça para 6000. Mantendo 270, 353, no nome. Certo. 722, portão 3 autorizado, pushback, saneamento, chame táxi. 3890 do portão 7, para puxar acionamento. Autorizado, chame táxi, 3890. É, bota para o táxi, 3890. DP5316 reduza para 220 nós. 5316, 220. Autorizando 5-3, mantém a velocidade, passa 10 mil, reautorizo para 4 mil. Trip 5-3-1-6, desça para 5 mil. Descendo para 5 mil, 5-3-1-6. TAM 3-5-7, velocidade 2-5-0. Tá mantendo 2-5-0, tem que reduzir um pouco mais? Não é o suficiente por enquanto. Desça sem restrições para 2 mil. Descendo para 2 mil pés, 5-3-1-6. IC-722, táxi autorizado, ponto de espera torre 118, decimal 6, ajuste permanente no 013, bom voo. Autorizado, ponto de espera torre 118, velocidade 210, número 2 para o voo. 3171, chame Recife 1251. 251, 3171. Bom dia. Boa. Falou da 3290 para o táxi com 114.